420 Rap. 00 leva seus zoom, cheira mal. Cenário é de circo, o mundo dos pagam pau que pagam pau. Pra ficar de sangue suga, até a última gota, filha da puta, nós somos sem sentido. Revoltado, escaralhado, não é feito pra ser bonito. Vomitado na sua cara de babaco, mais tosse possível. Tocando na ferida pra fazer ficar fudido. É 00 lero, o arbitro de zuzuzum. Toda vez que eu vou de passo, se amarro, fico puto. Sou lobo, mal faminto, com fome de show. Comendo a chapéuzinho no pique de mata, rindo. Papai Noel não existe, oh, oh, oh. Porra louca, tipo kart, hoje estou. Bastardos do rap and roll, tacando fogo no gol. Brasa caiu, casa queimou. Mas dá licença, abre espaço. Rap, rock and roll, dá licença, abre espaço. É 420 Rap Joe. E quem vai poder com nós enquanto o trabalho for primeira escolha? Um gole, confesso, me dá mais um tempo, certo? E as previsões que se renovam com novos ventos, olhos abertos pra entender o que é o melhor. Seus cuzões não paguem pra ver o nosso pior. Enquanto rolam tracks, 420 é o teste. Meia hora no palco, uma vida fazendo rap. Ah, enquanto a visão me embaça, enche meu copo, vários aliados. Fecho com certo de fato. Pega no mic, alma lavada. Volta pra casa chapa. Poxa vida, hein? Uou! Meu bode é pica, né? Cu, gasta onda da pavô na zona sul. Muito amor pra minha avó, pra minha mãe, pros irmãos, pra minha irmã, pra grupo e só. Ritmo de favela, só lazendo domingão. Churrasco no quintal, samba proibidão. Novinha foi pra rei, ficou crazy de roupa. Vários prebros do prédio querendo formar na boa. Foda-se, do leme ao pontal é só pac, pac. Subúrbio rola palhaçada, na mão dos menorzinhos em rack, rack. Só sanguinário e doentio se escondendo nesses versos. Me alimento da carcaça que sobra. Quando eu te espero, eu não ligo. Se te assusta, eu só te atraio até o porão. Seus pais estão te procurando. A polícia não dá atenção. Cê ainda não entende. O homem é o próprio lobo. Eu faço merda sem sentido e boto culpa nos outros. Inocente ou mentiroso, cada dia mais perigoso. Assumo tudo, falo mesmo, desculpa. Se sou escroto, eu roubei o carro do meu pai. Melhor priva sua vida, dê strike em mais três. Colorindo o para-brisa, dá licença, abre espaço. Rap, rock and roll, dá licença, abre espaço. 420 Rap Joe. 420 Rap Joe, quero ver colocar o do home group. Para de galo comédia, que é só dodói piroca das ideias. Não quero conversar meu lado psicótico, só pensa em te matar, deixar isso pra lá. Que tem cada copo só doideiro, se sentiu ameaçado, esconde na geladeira. Se com rap eu ganhar uma grana, vou dar pra minha coroa um fusquinha verde marihuana. Putz, ela é a favor do meu verdinho, mas é contra a Santa Cruz. Cruz então tá, só pra amenizar a esquentada lá na Brooks, é o Bronx. Putz, não pão, uá. Só quero meu espaço, eu trabalho, trabalho 48 horas até ficar desgastado. Sem tempo pra descanso no meu canto, sem cansaço. Eu e meu casaco gelado, gelado. Frio como sul, instinto pitbull. Na madrugada do tio, já torrou-se mais um. Eu vim lá da ZN, hoje tô aqui na ZO. Atividade nas sirene, toca os BO. Oh, mano, Léo deu papo, essas grupos querem fama. Esses mano querem tal gol. Ou seria o contrário, pois tem manos que seu grupo só não anda maquiados. Mas eu já tô ligado, pra mim tanto faz, contanto que não pise nos meus calos. Pra quem só fala mal, eu só tenho um recado. Ninguém tá preocupado. Se ligou, faz o seu mano. Nada cai do céu, mano. Quem são os seus manos? Quais são os seus planos? Uma casa pra coroa, fofoca pra fulanos. Se passaram 3 anos, que eu já não vejo uns manos. Mas me deixe ser franco, tu tem 2 lajes cerrando tudo. Nesse mundo quem que presta? Que se foda, invadimos a sua festa. Mirei na orelha, mas acertei a testa. É 420 Rap, mano, quem abriu a cela? O bonde passa, quem racha a massa. Doidão na praça, gin e cachaça. Tô nem aí pro que cê acha. Pra mim já basta. Pois tudo que eu quero, parceiro, eu não espero. Zé Povo vira arruma nada, 420 na jogada. E R.A. sem lero lero, outro pelo. Os que dão mole, a onda engole. A rua sacode, tu não me fode. A rua cobra que manda quem pode. Zé Rua La Ramelão, quer colocar uma malandragem, uma só atitude de cuzão. E se foge na minha mão, não arruma nada, o vacilão, não tenta não.